Qual a relação desta Babilônia com os dias de hoje? Em um dos milhares de aspectos. Quero deixar bem claro que não é a interpretação, mas um dos aspectos. No capítulo 1 de Abacuque, lemos assim: o oráculo que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Suscito os caldeus. Quem são os caldeus? Babilônia. Disse atrás que também era chamada de terra dos caldeus. Suscito os caldeus, nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e pavorosa. Dela mesmo sai o seu juízo e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe. Voam como águia que se apressa a devorar. Todos eles vêm com violência. Os seus rostos buscam o oriente e eles congregam os cativos como a areia. Repito o versículo 9. Os seus rostos buscam o oriente. Os seus rostos buscam aonde? O oriente. Deus está falando de novo de uma terra poderosa, que é chamada terra dos caldeus, que é a Babilônia, que é poderosíssima, mas o texto nos revela que esta nação está a serviço do Deus Todo-Poderoso. Veja o que diz o versículo 6. Eu suscito os caldeus. Deus usa os caldeus, os da Babilônia, a Babilônia. Então, pode ser Nimrod, pode ser a Torre de Babel, pode ser a Babilônia, pode ser esse império tão maligno, mas continua debaixo da mão poderosa e do controle do Deus a quem servimos. Glória a Deus por isso. Então, primeira coisa que eu quero dizer, é instrumento de Deus. Toda a história está controlada por Deus, irmão. Aqueles terroristas invadiram os Estados Unidos e tomaram aquele, ó, talvez um ano, dois anos, três anos planejando, e Deus não foi pego de surpresa. Deus suscitou, pode fazer. Eu tenho plano isso, pode fazer. O inimigo está achando que está cirandando, que está aprontando, que está bordando. E é Deus que tem o controle de todas as coisas. É por isso que na minha vida e na tua vida, nós temos que viver todos os dias glorificando a Jesus. Obrigado, Senhor, porque tudo na minha vida, o que eu acho bom e o que eu acho ruim, está debaixo do teu controle. Primeira coisa que temos que entender nesta história, não é apenas um estudo bíblico, mas uma lição para a nossa vida. Seja Nimrod, um poderoso, um maligno, seja Babilônia com todo o seu império e sua idolatria e seu poderio, Deus tem o controle de todas as coisas. Agora, aplicando a lei da interferência dimensional da palavra na Babilônia, abra comigo Isaías 3. Na verdade, irmão, a Babilônia, como entidade física, como objetos, pessoas, reino, casas, dimensão, espaço geográfico, foi destruída. Talvez nem encontraríamos muita ligação se não fosse por uma questão espiritual. A Babilônia é um império que até hoje está em plena atividade em todo o mundo. Os seus reis, os seus dominadores, os seus príncipes são conhecidos. Deus permitiu que os medos e persas viessem e dominassem a Babilônia como realidade geográfica e política. Mas havia apenas uma troca, uma guerra espiritual no nível dos demônios, das entidades, dos principados e das potestades. E esses príncipes, ou estes principados, são conhecidos da Bíblia. Mais adiante, quando Daniel ora pelo resgate de Israel, pelo cumprimento da profecia, o anjo vem e diz assim: e Daniel, o príncipe da Pérsia, que era exatamente o principado que dominava sobre a Babilônia. Essa realidade espiritual pode ter saído daquela dimensão temporal que nós humanos compreendemos e ter sido transferida para uma dimensão temporal que se chama hoje 2001. Mas para Deus não há essa diferença de tempo. Para Deus é tudo uma coisa só. No mundo espiritual é tudo uma coisa só. Então esse império continua agindo independente de tempo. Estou dizendo que esta Babilônia poderosíssima, esse espírito dominador de poder, de vamos construir, de vamos ser os poderosos no mar, no poderio militar, no comércio, nas finanças, nós somos os maiores. É um espírito, um principado que continua existindo. Isaías 2. Vamos começar do versículo 11. Os olhos do homem arrogante serão abatidos, e o orgulho dos homens será humilhado. Esse texto nos lembra Nimrod, correto? Esse texto nos lembra o episódio de Babel, nos lembra Babilônia. Então, mesmo que Nimrod, vencido na Torre de Babel, edificou a Babilônia e prosperou nesse projeto de ser o grandioso, mesmo que ele tenha prosperado, a palavra do Senhor não volta atrás. Se cumpre. O Senhor abate o orgulhoso. Versículo 11, finalzinho. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Versículo 12. O dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta. Por que é que Deus destruiu Babel? Altivez, arrogância, querer ser poderoso. Irmão, eu quero que você entenda que a palavra aplicada lá na dimensão da Babilônia, povo da antiguidade que conhecemos, é a mesma, e há uma lei da interferência da palavra em outra dimensão que traz para os nossos dias e em qualquer dimensão, e na minha e na sua vida hoje também. Por isso a palavra se aplica a todo canto. Traz uma realidade: a mão do Senhor vem e permite que torres sejam destruídas. Eu tremi quando eu li o capítulo 8 de Daniel semana passada. Eu não tive coragem de falar com vocês. Mas a torre, desde Babel, é um símbolo, é uma manifestação profética de domínio. Então você pode ver que em todas as religiões a torre é algo predominante. Você vai nos países do Oriente Médio e você vê para todo canto na cidade torres. Os muçulmanos têm torres fininhas, bonitas, e lá em cima, no alto, ela tem um abaulado. Fica explícito a torre do muçulmano. As igrejas católicas romanas, torres. Por que que as igrejas têm torres? Nós estávamos lá em Sevilha e eles queriam nos levar lá numa igreja católica. Tem igreja, acho que tem 200 e tantas igrejas católicas na cidade. É igreja que não acaba mais. Aí eles nos levaram na igreja que é a atração principal, a maior torre. E o guia disse: esta torre é uma torre que está acima de todas as outras torres. Por que essa evidência de torres, torres, torres, torres? A torre é um marco físico que estabelece um domínio no mundo espiritual. Quem levanta uma torre declara domínio espiritual naquela região, porque a torre coloca alguém numa posição alta, mais próxima do céu, onde é território do mundo espiritual. Quem estabelece uma torre quer estabelecer um domínio. Se quem constrói a torre tem a intenção de dominar religiosamente, um espírito maligno vai possuir aquela região celeste por causa de uma torre que um homem edificou, dando autorização, legalidade aos espíritos malignos. Se é religiosidade, até mesmo dentro da nossa igreja batista, para não falar de outra igreja, que tem que ter uma torre. Vamos construir uma torre. Já viu quantas igrejas? Hoje não se constrói mais, mas aquela questão da torre, irmão, até por ingenuidade era construída, mas no fundo há uma história por trás que se estabelece domínios espirituais. A torre é uma variação do que nós conhecemos como pirulito ou obelisco. Sabe o que tem lá no meio da Praça Sete? Um obelisco. E se você tocar naquilo ali, você é preso. Pode bater num homem para matar alguém, vai ser mais difícil. Mas se você tocar naquilo ali, você vai preso. Se tornou uma coisa sagrada, um obelisco. Tem uma história naquilo ali. Foi transportado do outro lugar, lá de cima, da praça, lá de cima. Tem uma história espiritual e você vai descobrir que em todas as cidades há um obelisco, há uma torre, há um lugar alto, há uma edificação que estabelece o domínio de quem quer dominar naquela região. Quando eu disse de relíquias, lá em Roma, em frente à igreja de São Pedro, há um obelisco muito grande. Na praça de São Pedro, há um obelisco muito grande. E esse obelisco é exatamente o mesmo obelisco que havia na Babilônia, no culto ao Deus Sol. Porque uma torre, um obelisco, aponta para o Sol, na tentativa de uma comunhão com esse Deus, na verdade, com estas entidades espirituais. Então eu questionei ao Senhor: Deus, mas tem uma igreja com quem eu tenho caminhado lá em Manaus, que eles construíram uma torre de 18 andares. E aí, Senhor? Eles são irmãos abençoados, construíram uma torre. E eu estava em Goiânia, fui ministrar num congresso junto com esse pastor, e Deus usa esse pastor para dizer: porque as torres são um símbolo do domínio espiritual. E quando nós levantamos torres para Deus, nós declaramos que quem domina naquela região é o nosso Deus. Ah, Senhor, entendi, meu Deus. Entendi. Por isso, lá em Ezequiel, o Senhor fala de uma torre e daquele que sobe na torre de vigia. Um homem de Deus, firme na palavra do Senhor, que estabelece um lugar nas regiões celestes. Você não precisa criar uma torre física. Por causa do Espírito Santo, nós nos elevamos a um lugar estratégico e nós entramos nas regiões celestes e interferimos nos ares.